Ela sempre teve paciência com o meu jeito errado. Estranho nunca ter notado que ela sabia de tudo. Vejam bem, ó. O batom na camisa ela fingia que não via. E a mensagem do Cauã, ela sabia que era da Camila. Eu atrasava e ela entendia. Eu estreava e ela dizia: é só uma fase ruim. Ela acreditava no melhor de mim. Eu nem aí. Estraguei tudo, tudo. Tá vendo aquele sorriso tão lindo ali? Um dia já foi meu, mas como eu fui idiota, alguém traz de volta urgente. Eu não fui fiel e olha o que eu perdi. Joguei tudo fora e em questão de segundos eu perdi o melhor amor do mundo. Essa chega arrepia, né? Bonita demais. Eu atrasava e ela entendia. Eu estreava e ela dizia: é só uma fase ruim. Ela acreditava no melhor de mim. Eu nem aí. Estraguei tudo, tudo. Tá vendo aquele sorriso tão lindo ali? Um dia já foi meu, mas como eu fui idiota, alguém traz de volta urgente. Eu não fui fiel e olha o que eu perdi. Joguei tudo fora e em questão de segundos eu perdi. Eu não fui fiel e olha o que eu perdi. Joguei tudo fora e em questão de segundos eu perdi o melhor amor do mundo. Oh, oh, oh, oh. Melhor amor do mundo.